Tava no fluxo, avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer? Penha Miches. Fala galera! Estamos começando mais um Baby! Eu sou o Evandro e aqui hoje comigo temos o Sirvini. Eu sou o Sirvini. E também o Gariba Tuberculoso. Eu engasguei aqui com a pipoca que eu temperei com sal, Ajinomoto, grill, manteiga. Ajinomoto faz mal, Vini? Quem tá perguntando isso pra mim, cara? Até. É que o flavor caiu do pé da gastronomia, tá ligado? Cara, sei lá se essa porra faz um pau, cara. Quem tá tossindo é tu, tem que saber isso. Então, galera, hoje... daqui a pouco o flavor cola aí de volta. Hoje a gente resolveu falar sobre reboots. Vamos falar do que a gente lembrar aí de cinema, de quadrinho. De repente falar um pouco de retcon também. Vamos ver pra onde a gente desenrola a conversa. Vamos começar logo com isso. Sirvini, tu que deu a ideia da pauta marota aí. Não. Primeiro, vamos começar pelo óbvio, né? Vamos falar de um reboot que aconteceu recentemente, né? De uma forma relativa. Eu não sei quando a pessoa vai estar ouvindo essa porra. Mas foi o reboot do Demolidor, né, cara? Pegaram o personagem de novo e deram uma nova cara pra ele. Dessa vez sem ser no filme, numa série. Mas... E... E ficou um bagulho muito massa, cara. Ficou. Não tem jeito aí, rolou o hangout aí, pessoal. Sei lá, põe o link aí, não. Uhum. O esquema do Demolidor é engraçado, assim, porque, tipo, porra, aquele filme era muito ruim, tá ligado? Então qualquer coisa que fizesse, acho que poderia ser melhor que aquilo. Então, cara. Mas não foi o caso. Mas daí eu lembrei de um outro que teve continuação, que todo mundo falou que não podia ser pior, que era o do Motoqueiro Fantasma, né, cara? O pessoal, não pode ser pior que o primeiro. Aí os caras fizeram uma bosta de filme também. Então o Demolidor tinha esse medo aí também, cara. Eu não acho que o primeiro filme do Demolidor seja muito ruim. Eu só acho ele ruim. ele é um filme ruim, tá ligado? Tipo, não é aquele filme que vai estar passando na TV e eu vou parar pra assistir, sabe? Tipo, tem filme que acontece isso, tipo, sei lá, tem filme que o cara tá assistindo, ele vai na vibe. Se eu tivesse muito na vibe, tivesse passando lá o Ben Affleck lutando com a Electra lá no parquinho, eu até parava, entende? Se fosse um filme muito ruim, eu não ia parar. Ele é só um filme ruim, tá? Se eu tiver passando ali, eu tiver na vibe, eu coloco nele. Se não, eu troco de canal e cago o que tá passando aquele filme ali. Agora, a série, cara, a série eu achei muito, muito melhor adaptada, né? Porque finalmente o personagem voltou pro ponto de origem dele, que era a Marvel. Então, sim. É muito legal ver a Marvel com direito desse personagem dela. E o cara incorporou melhor o personagem, desculpa o Ben Affleck. O cara incorporou melhor o personagem. A Cozinha do Inferno é muito melhor. Muito melhor, tipo. Olha, o Flamer volta e volta na cozinha, né? Aproveita e me explica, você não volta faz mal, Flamer, já que tu tá na cozinha? Parece que eu não sei o cu, filho da puta. Tá bom, falar pra todo mundo, tá bom. Agora o Flamer voltou. Então, eu curti muito mais a Cozinha do Inferno da série. Eu achei que ficou melhor, por exemplo, tem caixa d'água, tá ligado? É, né? Já a Cozinha do inferno do filme já não tem tanta caixa d'água assim. No filme ele é um cara que briga muito mais no chão, cara. Na série ele é um cara que, tipo, ele briga onde ele precisa brigar, cara. Porque precisa brigar no teto, precisa entrar nos bagulhos, ele vai. O filme ele é muito... E aqui no filme não tem tanto tempo pra te acostumar e criar um apego ao personagem que nem na série. Na série ainda, tipo, porque na série ele não é um... Ele não é um super cara, assim, tá ligado? Ele tá... ele é um cara. Ele consegue ouvir bem ali, mas ele tá levando porrada à torta direita, né, cara? Ele apanha que nem ele apanha pra caralho, velho. E o mais legal, ele não mata ninguém, né? Não atira alguém no trenzinho que tá passando, né, cara? Cara, e mostra esse questionamento dele o tempo todo, ele sendo chão. Ele falando com o padre e tal, a consciência dele. Cara, tomar um café ali. É, cara, nos primeiros minutos do filme, o Ben Affleck joga um cara embaixo do metrô, velho. Porra. Fica lá, tipo assim, I'm not the justice. Tipo, um negócio assim, fica fazendo aquela voz de Batman dele lá, cara. Ah, não rolou. Eu achei que... Eu vou dizer, se alinhava no filme do Ben Affleck. Você falou pra mim, você assumiu pra mim. Sim. Eu? A Lilis. Ah. Não, até... Eu achei legal que dá pra ver um pouquinho como é que são as pessoas que vivem ali, né, cara? Porque, tipo, ele tá lutando por aquelas pessoas, não tá lutando só por ele, pelo amigo, né? Isso que eu achei legal, porque você acaba entendendo um pouquinho, né, como tem a tiazinha mexicana lá, doida, gente boa. E dentre outras pessoas que eles ajudam, que são dali do bairro mesmo, né? É, mas ficou muito bom, né, cara? Em comparação. Tem aquele fato do Tucão, pô, o Turk tá lá. Pô, Tucão foda, cara. Mas a gente já falou pra caralho disso no Hangout. É, a gente falou demais dessa porra no Hangout, vamos pro outro reboot, então. Vamos parar de dar moral pro Demolidor um pouco, que ele já tá muito em alta. É, não tá louco, daqui a pouco a gente vai virar o Demolex. Já sou! Ó, vai lá, Flamer. O que é que eu ia falar? Sobre o que? Porra, cara, filme. Sobre... Reboot? Vamos fazer pipoca doce. Pipoca doce, você pega 5 colheres de milho, 5 colheres de água, 5 colheres de açúcar e 1 colher de achocolatado. Aí você bate na panela e vai mexendo até o açúcar derreter. E não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o reboot do Superman, né? Que tá aí, sendo rebootado direto. Uma filha da puta, roubou minha pauta. Direto. Tô sendo rebutado direto, Superman. Tô rebutando ele toda hora aí. É por aí, né, mas todo universo da Warner tá sendo rebutado agora. No cinema. Não. Mas, tipo, tentando fazer filme do Superman, velho, nunca é legal mesmo, assim, sabe? Eu vi aquele... O Superman que teve agora, o Homem de Aço. O Homem de Aço, tá ligado? O Tosse Pescoço, sabe? Eu tava discutindo na faculdade de direito agora com um brother meu. O tipo, tava assistindo a faca com um amigo meu, dizendo, porra, podiam ter pelo menos mantido os signos do personagem, sabe? Deixado ele ao menos mais escoteirão, tá ligado? Porque, porra, e tipo, mostra que o sacrifício do pai dele foi inútil, tá ligado? Pois é, cara, o porra daquele cachorro lá podia ter morrido. O cara fez todo um negócio que não... Ele montou todo um início, né? Uma mitologia para o personagem que ele mesmo matou, sabe? Então, tipo, lá, o meu pai se sacrificou para cuidar, então devo ter o autocontrole que meu pai teve na hora da morte. Não, vou torcer o pescoço, filho da puta, sabe? Calma, também não foi assim, né? Não vamos exagerar. Ah, não. Ele realmente ele já tinha lutado muito tempo com o cara, ele falou, puta, até quando isso vai continuar, até quando a gente vai lutar e vai matar as pessoas. Até quando você vai levando, porrada. Isso. Não foi bem assim, mas isso é interessante porque nesse próximo filme que vai sair, o Batman vs Superman, mostra que ele pirocou de vez, né, mano? Que ele tá meio fascista e o caralho, e o Batman vai querer dar... Eu acho que não, cara. Eu acho que nesse novo filme, sei lá, eu acho que eles vão considerar eu acho que ele vai tentar fazer os negócios certo e o pessoal vai considerar ele uma ameaça e ponto, tá ligado? Aí vão chamar o Batman pra... O que eu acho interessante, porque é esse o plot que encaixa o Lex Luthor, né, velho? Porque ele sempre considerou o Superman uma ameaça, né? Porque daí vai virar Injustice o negócio, né, cara? Eu tô achando que vai rolar um esquema Cavaleiro das Trevas ali, meu. É bem, pensei que ia falar Cavaleiro do Zodíaco. não vamos rebaixar o nível, não. Eu ia dizer que é o seguinte, eu acho que vai rolar um lance meio Cavaleiro das Trevas, sabe? Tipo, o Superman virou meio que putinha do governo, tá todo mundo babando o ovo dele, tipo, já tá com kriptonita no queixo de tanta chupação de rola. E, tipo, o Batman é o cara que é o contrário, tá ligado? Ele é o cara que vai pela berola ali, faz tudo na maciota, o cara das sombras e o caralho a quatro. E aí até que uma hora o governo vai ver o Batman como uma ameaça e vai mandar o Superman atrás do Batman, cara. Com ninguém sei o que vai acontecer nessa porra desse filme aí. Tu falou dele ser putinho do governo e o Batman ser considerado uma ameaça e ele lá pra fazer com o Batman, né? É, eu acho que vai rolar um lance assim, e aí, tipo... Eu acho que não, velho, porque essa, Acho que no meio dessa briga eles vão meio que ver que eles estão no mesmo lado, tá ligado? E daí eles vão, opa, não, peraí, não é assim, cara, acho que tipo, se nós se juntasse, o bagulho ia funcionar melhor. E aí vai começar a putaria da Liga da Justiça, e ainda não tem filme da Liga, né? Mas na altura do filme, na altura que esse podcast vai ser lançado, já vai ter estreado o filme dos Vingadores, que com certeza é melhor. E aí tu vai ter um plim, significa que eu tô certo. Então, é bem claro. Dei uma saidinha aqui, você falou de Batman? Não, a gente falou com a mãe. É, então... Opa, foda-se. Só saberás na edição. Bom, então, ele tá falando do Batman e do Superman, pô, no filme, que provavelmente o Batman vai ser esquerdopata e coxinha... O Superman vai ser esquerdopata coxinha e o Batman vai ter uma camiseta do PT. É, a camiseta do CUT. A camiseta da CUT. E ele vai estar dizendo assim, não, a terceirização. Não. Isso. O que a gente tava falando era como que a gente achava que ia ser esse reboot do Batman e do Super-Homem. E, tipo, vocês acham que o reboot definitivo do Batman ele já foi, no caso do Nolan, ou vocês acham que esse Batman de agora vai meio que superar as expectativas assim, da galera e vai deixar O do Nolan foi um bom reboot até certo ponto, né, cara? Porque tem muito... Ah! Ah, está de volta! O primeiro achei legal, o segundo foi foda, o terceiro deu aquela broxada foda, né, cara? Deu aquela garibada. Deu aquela garibada monstro, assim, né? Então, eu não sei se eles... É legal falar isso com o Gariba presente e ver ele não reagir. Ok, mas eu faço melhor isso. Porque... Mas eu acho que ele concorda, só ele tá quieto. Porque, porra, agora esse Batman que eles vão usar agora vai ser o quê? Vai ser outro Batman? Vai ser... O do Nolan encerrou no terceiro lá e é outro Batman agora, mas é mais um reboot, tá ligado? Não, porque estão dizendo que segundo o que o trailer tá mostrando e tal, e que já vazou de notícia, né? É que o Batman, ele já tá na surdina, tá ligado? Uhum. É, pelo que deu pra entender, esse Batman, tipo, o Super-Homem chegou, explodiu o cu da cidade, mas tipo... Na outra cidade, o Batman já chutava tudo de bandido há muito tempo. Yeah. Mas ninguém sabia, ele é tipo uma lenda, é tipo o Demolidor agora na série, com a volta no assunto. Porque ele é só conhecido pela polícia, tá ligado? Aham. Uhum. É, cara. Se não me engano, o Coringa vai ser a única pessoa que vai ter visto o Batman assim, totalmente. Aí vai ser aquele plot pra o do... Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, né? Vamos precisar dele pra encontrar o Batman. Isso. Yeah. Faz sentido. Ao mesmo tempo nenhum. Eu não sei. É bem apto que sempre dá uma desconfiança foda, né? Ele como diretor do Fargo, eu tô ligado que ele mandou bem. Cara, nem é o Ben Affleck, cara, no caso, pra mim, o Snyder. Cara. É o Snyder, velho, é o Snyder. Pois é. O Snyder que pra mim é o Batman. Tá ligado que o Batman vai explodir e vai ter uma piroca motorizada. O Snyder gosta dessa piroca, né, velho? Puta que pariu. Ô, Gariba! Oi. Fala um aí. Ah, vamos falar um pouquinho do reboot que vai sair do Indiana Jones, que não tem nada ainda, mas foi a única ideia que eu tive. Que reboot? É, tá. Tá aí do Indiana Jones. Estão falando que vai ter mais um? Ou o quê? Ou... Eu espero que botem pelo menos o Harrison Ford como, sei lá, um professor da academia, tá ligado? Com o pai do... Oh, pois é, véi! Já que o Sean Connery se recusa. Como é que é? Desculpa, eu dei uma seguizada aqui na tela branca e eu perdi toda a atenção no que vocês falaram, cara. Provavelmente vai rolar um reboot do Indiana Jones, cara. Ah, mas foi anunciado isso ou não? Não, é boateira total. Ah, do maluco lá do Guardiões da Galáxia, não é? É esse mesmo. Agora eles vão querer colocar esse maluco em tudo, né, velho? Não, mas o cara manda bem zaço. Ah? Eu não sei se ele, como Indiana Jones, ia ficar legal. Não sei. Mas, cara, ia ser mó massa ver ele de Indiana Jones e o... É a mó vibe de Indiana Jones no início. Pô, como é que é o nome do cara lá do Han Solo, caralho, porra? Harrison Ford. Nossa, bota o Harrison Ford como pai dele. Cara, eu ia dizer Kevin Costner, velho. What? Puta que me pariu, velho. Vai se fuder, Sir Vivi. Então, pô, ia ser massa ver o Harrison Ford fazer uma aparição no Indiana, sabe? Tipo, podiam usar um lance meio parecido com Star Trek, sabe? O Indiana Jones descobrindo um bagulho de uma realidade paralela, que daí o Indiana Jones do futuro fala pra ele. Cara, já que não colou os absurdos do quarto filme, né? Ah, cara, aquele quarto filme foi terrível, cara. Já que não adiantou querer passar a bola pro Shelabuff. Não, cara. O pior é que a culpa não foi nem do Shelabuff, cara. Tipo, o Shelabuff, ele tava ali, tipo, foi meio que nem a Peach dublando, tá ligado? A galera disse que não é a culpa dele, mas a culpa é. Ele podia não ter aceitado, tudo bem. Cara, ele não é a pior coisa do filme, velho. Mas a roteira daquilo lá é um track bizarro. Do cara de formiga, aquela porra explodir de melão. Não é legal. Não me agradou. Mas se fosse pra rolar um reboot, ia ser legal, cara, ver um reboot do Indiana Jones assim, feito com carinho, sabe? Sim. Que nem Star Trek, cara. Eu achei massa o reboot, mas. Por exemplo, eu acho que o da gurizada do site, eu acho que o que mais manja de Star Trek é o Waste. O Waste deve ter assistido pra caralho. Se ele tiver, pra caralho também, né? Acho no lançamento. Ele já tinha barba. Mas eu achei legal o reboot. Eu tô ligado que o reboot ele saiu bastante da ideia original da série. Ah, mas ficou muito bom, né, cara? Foi um negócio bem feito, velho. Muito bom, mas a ideia original da série era, tipo, não era aquela papagaiada de sair surrando maluco, tiro, explosão e coisa e tal. Era um treco mais tradução, sabe? Uma exploração e tal, né? E aquele segundo filme... Verdade, depois eu perdi quantos alienígenas gigantes lá, Brukutu. É, tipo, outra coisa que também não me convenceu muito foi aquele lance do Spock ficar puto pra caralho, tá ligado? Tipo, porra. Spock, ele não demonstra emoção, né, cara? Ele ia achar lógico fazer um negócio, fazer aquela porra lá? Não, cara, ele não ia. Então, tipo, aquilo lá eu achei meio forçado. Mas eu gostei, cara. O único problema do Star Trek novo é que o Star Trek novo foi feito por um fã de Star Wars, que é o cara que tá fazendo os filmes novos de Star Wars. Tanto que tem das primeiras cenas do novo Star Trek, lá quando o Squadron, a nave onde o Thor tá pilotando, ele é o pai do O Thor é pai do Kirk, né? Sim. Na explosão, quando explode a porra toda, aparece um R2-D2 lá no meio. Então, tipo, por isso que eu tô botando fé nesse novo filme de Star Wars, cara. O cara realmente é fã dessa porra, entende? Pra ele ter feito essa... Pra ele ter tido essa audácia de colocar um R2-D2 no filme do Star Trek, cara, eu acho que o bagulho vai ser foda. Não é um reboot, mas acho que vai valer a pena fazer Star Wars. É, não é um reboot, né? O reboot, pra mim, o reboot foi a trilogia nova. Ali foi um reboot. Não, a trilogia nova, a velha trilogia nova. Não, eu não considero um reboot porque não mudou a história. Porra, cara. Não, que é isso? Porra, Eu tava assistindo o episódio 4 hoje, caralho, que filha da puta aquele Obi-Wan, cara. Que velho causeiro da porra. Não mudou a história no sentido de que quando o George Lucas escreveu o episódio 4, não existia episódio 5. E não se sabia nem que era um episódio, era só Guerra das Estrelas. Então era uma história fechada. Você vê que o primeiro filme de Star Wars ele é uma história fechada. Ele tem começo, meio, fim e acabou. É aquilo ali. Eles derrotam o cara lá, ganha a medalhinha, leva uma bufata da Leia na bochecha, tá todo mundo feliz. Só fiquei bolado que o Chewbacca não ganhou medalha. Eu também, cara. Dá uma tristeza, porque, tipo, no final do filme todos eles viram pra câmera e fazem uma cara de feliz. Aí tu olha ali, o Chewie ali sozinho, sem uma medalha. Custava pegar um latãozinho ali e botar no pescoço dele. Sei lá, meu, amarra um fio de luz com uma moeda no pescoço do filho da puta. Ele vai ficar feliz, né, cara? É, dá uma coisa pro filho da mãe, sabe? Então, tipo, o primeiro filme, tu via que não tinha uma continuação. O segundo filme, que é a continuação direta dele, que é o Império Contra-Ataca, o Irvin Kershner pegou aquela porra lá e transformou numa obra-prima. Por quê? Porque ele tampou todas as cagadas de roteiro que o George Lucas tinha deixado, porque ele decidiu, ah não, vou fazer 3 filmes então, vou fazer mais 2. Aí no segundo ele é tão bom que ele consegue consertar um monte de merda no primeiro e preparar o terreno pro terceiro. O terceiro vem com a bola toda, né, cara? Então, tipo, eu não digo que os novos filmes de Star Wars são um reboot, porque na minha cronologia pessoal não existem 3 filmes novos. Tá? O primeiro filme eu não considero ele de jeito nenhum. O segundo filme eu até consideraria, e o terceiro também. Mas, tipo, cara, eu não levo muito em consideração esses filmes, porque eles tiram muito daquilo do que foi passado no primeiro e no segundo filme do passado. Entende? Que era aquele lance do Anakin Skywalker se tornando Darth Vader. Isso é consertado no segundo filme, né, no episódio 5. Porque a ideia inicial era, tipo, tem estudo de roteiro do George Lucas que o Anakin Skywalker seria um amigo do Darth Vader, e o Darth Vader teria matado o Anakin Skywalker, e os dois seriam discípulos do Obi-Wan. Então, tipo, tinham muitas coisas que não estavam decididas. O Luke não ia ser irmão da Leia. Era bem possível que o Luke acabasse ficando com a Leia. Tu tinha essa coisa assim. E a Leia era a princesa que tinha 13 anos, né? É, e a Leia ia ser muito mais nova. Tanto que no filme ela acabou sendo mais velha. A Leia ia ser a Jodie Foster, se não me engano. E ela recusou o papel por sei lá o que ela recusou. Então, essas coisas me fazem criar uma linha temporal que se segue no Star Wars. Então, tipo, algumas coisas não levam em consideração, porque é muito escroto, cara. Aquele piado no primeiro filme, meu. Faz a porra do Anakin Skywalker ser mais velho já. Porra, o Luke Skywalker. Eu quero chato pra caralho ainda, cara. Se tu vai falar. É chato pra caralho. Pô, o Luke Skywalker aprendeu a ser Jedi quando já tinha pelo no saco, meu. Por que o porra do Anakin também não pode? Meu, o cara é o filho da força, tá ligado? Ele é aquilo ali, sabe? Então, tipo, pra mim não foi reboot, pra mim foi só os primeiros episódios que eu não considero. O resto, vamos ver. Oh, eu lembro mais um aí, então. Né? Oi? Tu, né, caralho? Tu não falou nada ainda. Porra, não lembro de nada, cara. Continua aí. Depois eu. Caralho. Fala vocês aí. Quarteto Fantástico. Boa! O reboot de um bagulho que já não é muito bom, tá ligado? Mas, ó, segundo o trailer novo aí, o coisa tá bacanudo, hein? Ah, porra, tipo... Não quer dizer porra nenhuma! Não, é, o negócio do esquema do... Porra, tem que estar um pouco melhor do que era naquela época, né, cara? Tipo, porra, aquele lá era sofrido, tinha que fazer um negócio melhor. Mas, porra, os dois filmes são péssimos, né, cara? São muito ruins. Então, e aí a é Fox, né, cara? Fox ou Sony? Yep. Fox? Fox, pô, Fox faz essa continuação assim, meio escondida, né, cara? Porque não saía notícia de nada, e aí do nada eles avisam que terminou as filmagens. O cara, como? Não sabia nem que tinha começado dessa porra. Aí o cara fica meio assim, né, velho? Porra, o negócio tá estranho, cara. Eu ainda não, mesmo vendo os trailers, eu não consegui levar fé nenhuma nesse bagulho, cara. Não sei o que vocês estão achando desse negócio. Mas é difícil, velho. O primeiro filme trouxe aquela onda lá dele estar na puta que pariu e viu os raios, e agora eles, sei lá, são teletransportados pro planeta segundo o novo trailer, sabe? Tipo, caralho! Não, eles vão pra zona negativa, acho que. Zona negativa zone? É, eles, acho que eles vão seguir mais ou menos o Ultimate, acho. Ultimate? É. É, talvez dê merda, talvez não dê merda. Ó, eu acho que faltou um Chris Evans como Tocha Humana nesse novo filme de novo. Sinto muito. Cara, ele carregava nas costas tudo. Ele carregou os dois primeiros filmes nas costas. Nas coxas, não, né? Não, falando sério, assim, os dois primeiros filmes, eles têm ali um pontinho que você pode falar, porra, se tivesse sido melhor trabalhado, seria legal. Se tivesse sido melhor, seria melhor. Eu não disse isso, então se fudeu. Se tivesse sido melhor trabalhado, o filme não seria tão ruim. Só por isso. Teria sido melhor. Até Lanterna Verde, se tivesse sido melhor trabalhado, teria sido melhor, cara. Tu, Gari. É que tu. Melhor trabalhado, melhor. Não, o que eu tô querendo dizer é que o Tocha Humana e Coisa ficaram uma relação ali ligada. Não ficou uma merda, cara, também. Tu achou muito forçado aquele lance lá? Principalmente aquela cena do cara amassando a Ferrari do maluco. Eu achei forçado pra caralho, velho. Ah, tô falando mais depois, quando eles, tipo, começam a morar junto e tal, e os dois começam a brigar e... Ah, não, tipo, essas pranks que eles faziam um com o outro lá, dele passar porra, espuma na mão do coisa e fazer, tipo, coçar o nariz dele. Então, tipo, porra, como é que vai coçar o nariz maluco, tá ligado? Tipo, ele é pedra, caralho. Um bagulho que eu não entendia. Mas eu achei massa as piadinhas, tipo, as brincadeirinhas e tal, eu achei legal. Então, não entendi. Foi bastante o esquema que é nos quadrinhos mesmo, né? Que os dois são assim, um sempre querendo dar o outro. É, tipo, eles ficam se zoando, mas eles se curtem pra caramba, né? Tipo, tá coisa de irmão, assim. Isso. De ficar se zoando. Acho que eu até disse em outro podcast que, tipo, é um sonho meu, tá ligado? É um sonho, eu sei. Não sonho vai ser assim. Meu! O teu sonho é morar com o Homem Tocha, é? Não! Vai morar com coisa. Ô, porra. É que agora o Tocha Humana, ele é negão, né? Olha aí, tá com o Tocha Humana. Calma, caralho. O Tocha Humana, ele é negão e ele é irmão da Sue Storm, que é loira do olho azul e caralho. Até aí... Fala, né, pô? Daquela noite... Não, cara. Caralho, velho. Eu não entendi. Ó, pessoal, gostaria de dizer que o site não concorda com as ideias do filme, tá? Não, mas... Caralho. Qualquer coisa eu corto, se preocupe. É link da piada mesmo. Depois eu, na edição, eu ouço de novo e vejo se isso deve ser cortado. Ah, ficou agressivo pra caralho, cara. Desculpa, corta aí. Mas ia ser engraçado ver um cachorro que pega fogo. Caralho, não. Não, cara, nossa, foi muito errado também, cara. Não é pra tacar fogo pro cachorro. O cachorro tocha, tá ligado? Às vezes são tocha humano. Caralho, não, filho. Tocha canina. Eu imaginei o cachorro sendo segurado pelo rabo assim, a cabeça pegando fogo, sabe? Cachorro tocha. Pô, às vezes isso é um quarteto fantástico, tipo um quarteto animal, tá ligado? Lá, uma gata que fica invisível, um cachorro que pega fogo. Star Fox, porra. Não. Sei lá, uma tartaruga que vira um treco de preda, não sei. Um macaco. Caralho. Ah, cara. Você tava tudo isso aqui agora. Ou então. Levando por ela só. Nossa, só censurado na piada e deixar essa loucura que depois. Tá? Exatamente isso. Eu tinha pensado. Mas deixa censura. Eu terminar de falar, pô. Vocês ficaram me cortando aí. Eu tô falando que o cara é tão. Ah, é bonitinha. Ia ser legal se ele fosse adotado, ela fosse adotada, e começar a discutir um pouquinho a questão da família, né? Não ser essa família mais... A família cristã, etc., do pai, da mãe, os dois filhos, tipo, meu, então é isso que eu professor, ter um professor Storm. O professor Storm podia ser gay, cara. É, fica legal. Eu acho que ia ficar massa. Pode ser uma ideia interessante. Ele podia ser gay e casar comigo. Ele não ia ser só gay, ele ia ser gay e ia ter mau gosto. Sempre vi Quarteto Fantástico assim como muito. Família, uma grande família, cara. Né? Uma grande família. Caralho, cara, imagina um reboot do Quarteto Fantástico pelos atores da Grande Família. Caralho! Caralho, cara, o Senhor Fantástico é o Senhor Agostinho, velho. Ele é tipo dirigir Pax. Não, o Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico é o Nineu, sei lá. Não, cara, mas o Agostinho é um homem tocha, pô. Não, cara, não, velho. Tem que pensar no contexto da família. O Lineu passou o bastão pro Agostinho, cara. Agora que o Agostinho é o chefe da família, cara. O Agostinho seria o Senhor Fantástico, a mina dele, a filha do Agostinho, do Lineu, seria a Mulher Maravilha. O irmão dela. Mulher Maravilha? Então, porra, tá me escutando essa porra aí. Porra. A Mulher Maravilha Marvel. É, ela seria a garota invisível, não é nem mulher, deixa eu ver como é que é. Ela seria a garota invisível, o irmão dela, que é um vagabundo, que nunca quer nada com nada na vida, ia ser o Tocha Humana. E aí podiam pegar aquele maluco lá dos pastel, cara. Então só mais. Pistola! De coisa! De ia ser uma coisa, cara. Aí sim, ia ser de massa, velho. Aí, ó, ia ser a grande Fantástica Família, cara. Fantástica Família! Fantástica Família! Caralho! Você vai ter que ir pro banner. Toda puta me dá trabalho. Vai estar muito mal. Fantástica Família. Vira aí, meu. Pô, acharia legal esse negócio de mexer aí com a família, de não ser mais pai, mãe, filho e filha, e trabalhar com essas coisas de família diferente, assim, tipo, sei lá. Não, mas eu acho que sim, eu acho massa esse lance de quebrar um pouco essa homogeneia familiar aí, tipo, tem que ser os filhos, tem que ser do cara. O cara tem que estar casado com uma mulher, porra, sabe? Família hoje em dia já deixou de ser isso há muito tempo, né, cara? Tem família hoje em dia que é tipo, só a mãe e o filho também, e os caras estão aí. Mas eu gostei da ideia do garimbo, assim, cara. Massa. Olha, eu fiquei sabendo agora, eu mandei pra vocês aí um. É, não é um reboot do Férias Assustadas, cara, é uma continuação, olha só. Achei maneiro a ideia, cara. Jun, cadê a criatividade de fazer novos filmes, velho? Eu achei legal porque vai ser uma continuação, não vai ser um reboot, né, cara? Ah, sabe um. Sabe, ou não, ah, nem um. Na verdade, eu ia dizer do. Agente 86, mas Agente 86 não é um reboot, né, cara? Caralho, cara, esse filme vai ser demais, meu. Esse filme vai ser muito bom, cara. Se bem que, né, desculpa o que eu vou dizer, mas. Ah. Cara, já não dá mais, né, cara? Chevy Chase? Ah, desculpa, cara, mas Chevy Chase já não dá mais faz tempo, cara. Bah, o community era assim, era muito na amizade, meu. Era muito na amizade. É que o personagem dele no community não ajudava, tá ligado? É. Mas pelo que eu entendi, o personagem do community era ele, cara. Putz. faz sentido. Mas o. Ah, eu tinha falado aí, cara, a gente 86 não chega a ser reboot, né? É uma nova versão, né? Então, tipo, seria Retcon. Um reboot. Retcon da gente 86. Cara, agora eu não sei. Agora é, tipo, essas séries, por exemplo, Esquadrão Classe A, que é foda pra caralho. Essas séries, assim, né, que os caras pegam e fazem um filme. Cara, Esquadrão Classe A, eu achei do caralho. Porra, velho. Eu achei um filmaço, cara. Porra. Só que o foda é que tem mó galera que não sabe que Esquadrão Classe A é um reboot, cara. Não é um remake de uma série, o caralho é quatro. Porque, tipo, tem gente, pô, filme de ação do caralho, tô esperando a continuação, não sei o que lá. Porra, cara, era uma série zoadata pra caralho. Precisa se levar uma série. Que nem o filme. O filme pra mim ficou sensacional, cara. Cara, o que eu mais gostava é o Murdoch no piloto do helicóptero, cara. Era o Hannibal. Puta, não, eu esqueço, eu sempre confundo. Hannibal King é o Liam Nelson. Ah, tá, então era o Murdoch, eu sempre confundo. É, cara, aquele cara é demais, velho. Ele é completamente maluco, velho. E quando tu menos espera, ele, tipo. Eu não sei o que esse maluco sabe fazer. Ele faz, cara. Ele faz os bagulhos. Ah, ficou muito bom. Muito bom. Ah, o Agente 86 também, cara. Achei muito foda, cara. Porra, achei, ficou muito engraçado. O Steve Carell manda muito bem. Tem a Mulher Gato, não tem? Tem, tem. Tem a Mulher Gato, tem o... Tem o The Rock, que na melhor cena, quando ele grampeia um arquivo na cabeça do outro cara lá. Aquilo lá é muito bom, cara. Eu não sei, cara. Eu fico com uma impressão meio ruim do Steve Carell, depois do The Office. É que, assim, eu tô ligado que The Office é bom, mas eu não consigo assistir, cara. Eu fico sentindo mal pra caralho, cara. É tipo, sei lá, já fugiu, sabe? O maluco vão lá, aí cantam, sei lá. O cara canta aqui, tá lá, o cara canta horrível. E fica aquela vergonha ali do caralho, eu não consigo assistir, cara. Eu tentei, eu assisti 2 episódios de The Office. Eu não consegui terminar o segundo, cara. Só 2, cara. Porra, tu não viu metade das coisas que aconteceu. Cara, a única coisa que consegue me fazer rir sem me sentir mal do The Office é o bagulho do parkour. Só. Parkour? Não é ofensivo, né, cara? Não é. Cara, o resto não dá, cara. É muita vergonha alheia. O cara, ele me deixa muito mal, tá ligado? Tipo, é aquele assim, pessoal, porque agora nós vamos cantar parabéns. E, tipo, ninguém canta parabéns. Ele fica ali, tipo, sozinho, batendo palminha. Pô, e, tipo, cara. Eu me sinto mal pra caralho. Cara, eu me senti muito mal naquele episódio que o cara... E Steve Carell acorda e enfia os pés na tostadeira, porque ele botava bacon programado pra deixar... Olha que doença, velho. O cara acordava de manhã cedo e colocava bacon pra assar programado pra ele acordar com cheiro de bacon em casa, sabe? Ai, caralho. Aí ele acorda e enfia os pés na assadeira. Oh, caralho. Aí ele disse, não. Ele ligou pra alguém lá no escritório e disse, me ajuda aqui que eu queimei meus pés e não consegui ir pro trabalho, não. Aí aquele lá, o nerdão com o nome Dwight, dele é... Dwight. Dwight. O Dwight fala, não, deixa que eu tô indo aí. Aí ele, não deixa o Dwight vir, não. Não deixa o Dwight vir, não. E, tipo, lá embaixo ele falando um monte de merda. Tipo, não, Dwight é um bosta. Eu não quero que o Dwight venha. Tipo, a galera vindo pela janela, o Dwight correndo desesperado, sabe? Pegando o carro. Pra ir ajudar ele, né, cara? Preocupado, sabe? E, tipo, o Dwight bate o carro, sai sangrando, vomita, sabe? E todo mundo do escritório olhando ele gritando, o Dwight é esquisito. Eu não quero ele na minha casa. Cara, é isso. Vocês são muito fracos, cara. Que a única vez que eu senti mal com o The Office foi quando ele foi lá falar com as criancinhas do colégio que ele prometeu que ia pagar a faculdade. Ele foi lá dizer pra elas que não tinha dinheiro pra pagar a faculdade dela. Foi a única vez, caralho, que eu senti mal. Ainda bem que eu não vi essa merda, então. Muito bom, cara. Muito bom. Caralho, eu acho que o Steve Carell é o novo. É o Leslie Nielsen dessa nova geração, viu? Não passa barra. Não sei. Ele não faz, cara, filme besterol. É, o Leslie Nielsen era filme besterol, cara, uma coisa outra. Cara, ele faz um dos filmes que eu mais gosto, assim, tipo, tá no meu top 10 filmes favoritos. Que a tradução, cara, a tradução do nome do filme é ridículo. Mas o nome do filme é Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada. Cara, eu adorei aquela porra daquele filme, tanto que o Gariba fez uma resenha sobre esse filme. Essa resenha foi tão bosta que eu estou oficialmente aqui dizendo que sim, eu farei melhor. Tá, vamos voltar a falar de reboot, por favor, que a gente já fugiu foda aqui do filme. O próximo filme dos X-Men, ele não vai ser tipo um reboot? Cara, o First Class foi um reboot, cara. Até o momento que eles resolveram juntar o segundo filme com... Até com o no... Dias do Pretérito Perfeito. Porra, lá, cara, aquilo lá foi muito escroto, velho, porque... Porra, uma que eles já começaram, o First Class, eles já começaram errado, né, cara? Porque eles não usaram a equipe original, né, velho? Eles pegaram e fizeram uma equipe totalmente genérica lá. Aí, ok, aceitei porque o filme ficou legalzinho, né, cara? Aí, no segundo, eles juntaram com a trilogia antiga, só que eles aproveitaram, assim, tipo, ó, isso aqui a gente vai aproveitar. Isso aqui ficou uma bosta. Não, esse filme do Wolverine aqui, tu descarta que ele existiu. Ah, mas isso aqui a gente vai aproveitar. Tipo, porra, os caras fizeram uma merda, assim, velho. Eles podiam ter feito um reboot de verdade mesmo. Pegar, sei lá, usar a equipe, mesma coisa. Igual fizeram com o Quarteto, né, cara? Pô, assim, se os caras tiveram coragem de fazer um reboot com o Quarteto, claro, o que os antigos eram uma bosta, né? Não é o caso do X-Men, porque o 1 e o 2, principalmente, são legal, né? Mas, pô, podia ter coragem de ter feito um reboot mesmo do First Class e começar do zero. E usar os mesmos personagens, né, cara? Fazer a primeira equipe dos X-Men mesmo. Isso, exatamente. Aí, porra, esse terceiro eu não sei. Acho que não vai ser reboot, não. Sei lá o que eles vão fazer. Ou vai ser... Ou esse terceiro eles estão prometendo já um... Um Era do Apocalipse no bagulho, assim. Com... É, pelo que eu entendi, vai ser Era do Apocalipse. Tá com... O nome é X-Men... Era do Apocalipse, não sei. Eu acho que é o nome do filme. Mas pelo que eu entendi, eles vão... vai ter toda uma gurizada nova. Tipo, vai ter a Jean Grey adolescente, o Ciclope adolescente, a Tempestade adolescente, vai ter um... Inclusive, já confirmaram a Psylocke, vi aqui agora. Ah, é? Uhum. Se a Olivia Moon. Gostosa. Porra! Vai tomar. Boa. Ah, não, Vini, vai tomar teu cu, velho. É. Boa. Boa, Vini. Mas tem a... Quem vai ser a Jean Grey? Vai ser a Sansa do Game of Thrones? Quem vai ser o Noturno vai ser o Piá Magrelo do Deixa Ele Entrar? Cara, eu tô por fora, totalmente por fora desse... Ah, eu não lembro, não lembro quem desse que vai filme, ser a... Cara. Não lembro quem vai ser a Tempestade de mim. Eu já disse, eu não consumo mais coisa da Marvel que não seja da Marvel, tá ligado? Eu tô começando a ficar com problema com isso, cara. Tipo, tudo que é da Marvel, que não é da Marvel, tá difícil de... Eu chego no hype foda até pelo Homem-Formiga, né, velho? Tipo... Ah, pois é, velho. Toma seus amigos ali, cara, batendo e virando. Tenzinho, tá ligado? Deixa então, vamos seguir aqui falando dos não Marvel, né, cara? Reboot do Homem-Aranha. Olha, aí sim, hein? Porque então, vai botar o Homem-Aranha com a Marvel, então já é uma coisa Marvel, não tão Marvel. Mas aí, é isso que eu queria. Porra, a gente tá falando tipo, um personagem que teve um reboot há pouco tempo, sendo que os filmes nem eram tão antigos assim, né, cara? Tipo, sei lá, eles fizeram o reboot do Homem-Aranha e o primeiro filme acho que não tinha nem completado 10 anos ainda de existência. É. Né? Então, pra algumas coisas desse novo Homem-Aranha, eu gostei. Outras coisas eu já achei que ficou muito ruim, cara. Ah, eu não consigo gostar, cara. O roteiro dos dois filmes ele é muito fraco, e o do segundo filme, tipo, eles pegaram o roteiro e falaram gariba, espere. Cara... Fiz um bom trabalho. Ah, ei, meu Deus. Cara, o roteiro do segundo filme do Homem-Aranha, tipo, eles pegaram o roteiro, enfiaram no cu de uma vaca, deixaram lá por uns 3 dias, tiraram e decidiram que iam fazer aquilo, cara. O cara ficou ridículo aquilo. Assim, o filme tem 5 finais diferentes, sabe? Consegue ter mais final do que o do Senhor dos Anéis. Tem um cara que tá meio que não faz sentido nenhum. A porra do filme é o retorno, sei lá, a vingança do Electro e o vilão do filme é o Duende Verde. Meu, tipo, cara, eu dormi... Puta, velho, eu não sei quantas vezes eu dormi tentando assistir esse filme. Que filme bem ruim, cara. Puta merda. O roteiro dele é muito ruim. Agora, uma questão de gosto, não vou entrar no mérito da coisa, mas eu preferi o Andrew Garfield como Peter Parker e como Homem-Aranha, cara. Eu preferi o... Eu preferi o Peter Parker do Andrew Garfield, porque eu não consigo conceber um mundo onde um Peter Parker do Tobey Maguire. Tobey Maguire consiga sobreviver. Ah, caralho, realmente. Ele é, porque, ele é do boy, ele é especial. Ele o Homem-Aranha, ele é meio amigão, mas ele não é bobo, né, velho? Exatamente, cara, ele é malandrilson, tá ligado? Ele não é um retardado. É, mas aí eu pego o Andrew Garfield e porra, ele é malandro demais, né? Ele é o malandro. Ele é malandro sobrevivente. O Homem-Aranha é malandro sobrevivente. O Andrew Garfield é carioca, velho. É, não conta nada. Ele exagerou demais, né, cara? Ele é muito vida louca, né, cara? Até pode ter ficado um pouco mais vida louca. Teve uma galera falando assim, ah, mas ele é hipsterzinho. Cara, que nerd hoje em dia não é refletido a hipsterzinho, cara. Vai tomar no cu. Ai, mas ele anda de skate. Caralho, por que ele vai pra escola como? de motoneta que nem o Homem-Aranha antigo? Caralho, é muito idiota aquilo, velho. Vai de bike. Cara, o cara reclama do skate, mas não reclamou da porra da motoneta, cara. Vai tomar no cu. É ridículo. Você espera o ridículo vindo do Peter Parker. Não, cara. Ele é um pouco Peter Parker, cara. Ele é um cara gente fina pra caramba. Ele se A mesma galera que não reclama da motoneta é a mesma galera que não reclama do Spider-Bug, cara. O Spider-Man era foda, cara. Ele é foda dando um cavalo de pau no prédio, né? Exato, cara. Pô, que carro que conhece que faz isso, mano? Cara, eu não vou entrar no mérito de ter tocado Coldplay naquela porra, porque eu também achei meio tosco. Mas, tipo, o Peter Parker do Andrew Garfield não é um cara que vai chegar qualquer maluco pra ele e dizer assim, tem um otário, e ele vai ficar quieto. E o do Tobey Maguire, cara, o filho da puta foi no meio da rua, ele repetia 3 vezes. Sabe? Porra! Vai tomar no cu, filho da puta! Seja homem! Sabe? Ah, deu muita raiva, dá muita raiva de ter parque do Tobey Maguire. Eu acho que dá pra concluir que não precisa ser nem tão mogolóide como o do Tobey Maguire, mas também não precisa nem ser tão bacanão quanto o Andrew Garfield. Faz um meio termo, agora. Agora tá com a Marvel, galera. Vai. Fique calmo, o ET tá aqui, né? Tá com a Marvel, o negócio vai ficar tudo bem, porque na Marvel a gente confia. Tô com esperança que vai ficar bom. Vamos ver. Mas é, pelo menos não vai contar de novo a origem. Todo mundo já tá com um saco cheio, né, cara? Então tá. Só isso já tá muito de buenas. Tá ótimo, cara. E o também, por favor, que o Stan Lee não seja tudo bem. Vai ficar muito pior. Pô, eu fiquei voltando ao Demolidor rapidinho, eu fiquei um pouquinho aberto quando eu vi que o Stan Lee apareceu, eu não tinha percebido, cara. Ah, o policial do mês. Tu não viu e o Demolidor também. Caralho, Caralho! What? Oh. Eu vi isso! Passou batido aí. Ah, Lilis! Tem um na delegacia aparecendo. Tá no meio da gravação, ô! Aparece um pouco. Vai tirar uma família inteira. Vem aqui ver o bagulho, mano. Que louco trouxa. Ô, Flamer, fala aí então um reboot aí. Um reboot, vamos pro reboot. Reboot que vai ter agora do... Que talvez tenha, né, do James Bond, que vão botar um negão, né? Já confirmaram isso? Tá no boato? Como é que é o... Tá na boateira, mas é mais próximo da confirmação, galera. É, eu lembro que o pessoal falaram que eles queriam chamar o Idris Elba lá, né? Mas esse é o ponto, não confirmaram ele no papel, sabe? Mas confirmaram que vai ter um reboot do 007, James Bond. Uhum. Tirar o homem rústico lá. Eu vou tirar o homem rústico, o homem parrudo. Vou colocar um negão. Provavelmente tem rústico e parrudo também. E, cara, aquela coisa, né? É tão complicado porque James Bond já foi tão rebutado também. Tantas versões que cada ator fazia, um mais canastra, outro não tanto, sabe? Uhum. É, ele tem, tipo, nem tem como tu falar, né, cara? Cada um fez um Bond diferente. É. Mas não tem a questão, tipo, se foi um reboot ou se cada... Tipo, James Bond é tipo um título, né? Não seria uma pessoa... Não. Pelos livros de Ian Fleming, James Bond é o mesmo cara, tá ligado? O cargo é 007. É agente 007. A tua ideia era que outro maluco virasse o James Bond, é isso? Não, a gente tava falando do... Não, ele tá perguntando pro Gariba. Cara, dei seguida novo. De novo, tá tarde já. Tá perto de encerrar já. Tá. Falou em rebootar o 007? Ou o lance do Idris Elba? É isso. É isso que a gente tava comentando. Eu achei demais, cara. O Idris Elba ia ficar muito a fuder como o James Bond, cara. Ia ficar muito massa. Até porque a descrição do James Bond diz que é um homem alto, moreno e bonito. Não diz que ele é negro. Fala que ele é moreno. É, mas o moreno é do cabelo, não? E ele é preto e a cor do cabelo dele é loira pra cá. Ele é o... Sei lá. Ele é o cara do molejo. Não, aqueles que pintam o cabelo de... Descolore o cabelo lá, como é que é o... Ele é o negão que sofreu um ano, que passou por aquele processo de albinização. É, do... Ah, caralho. O maluco nos nazis. Cara, eu ia achar trimaço o Idris Elba como Jimmy Bond, cara. Pra quem assistiu o Luther, tá ligado que o cara manda muito, velho. Ele é um puto de um ator. Ele é muito mal aproveitado. Ele é muito... Cara, ele é muito mal aproveitado como Heimdall, cara. Ele é o cara que daria pra dizer assim, esse maluco faria um Luke Cage foda pra caralho. Porque ele manda muito, cara. Ele é um ótimo ator e ele é gigante, cara. O cara é enorme. Bota o cara, sei lá, 3 meses na academia... Maluco, ele não põe uma faca no peito, não, põe uma panela, velho. Uhum. Pra referências aí. É, cara, tô falando, velho. O cara manda muito, é um baita motor. Só que ele é britânico, né? O queijo é americano. Yo, America! Ah, mas o cara manda um sotacão lá, o cara do Sons of Anarchy, que também era britânico e ninguém dizia. É. Você tem mais algum aí pra falar aí? Como é que estão de ideia? A gente falou mais de filmes, né, cara? A gente acho que não falou nada de quadrinho. O que vocês acharam do reboot da DC? Uma merda. Tudo. Uma bosta. É porque eu acho que todo mundo meio que ligou o foda-se, ou pensou assim, eu não vou ler essa merda porque vai rebootar de novo. Cara, não acompanhou mais nada, cara. É, eu fui mais ou menos assim, cara. Quem tinha tomou o Hellfire? Eu não, não comprei nada, assim, velho. Tipo, larguei de mão a DC nesse reboot. Cara. Se teve coisa boa, se teve alguma coisa que prestou, eu não fiquei sabendo. Bom, não. Que vocês acharam do reboot da Sailor Moon? Também. Só vi a abertura. Reboot da Sailor Moon. Até a Lilis olhou assim esquisito pra mim aqui agora. Reboot da Sailor Moon. Mas o. Não, pô, rolou aí. Ah, tá rolando mesmo, mano? Sério? É, pô. Sailor Moon Crystal. E agora Pluto não é mais um Sailor Moon, né? Porque ela não é mais um planeta. Agora ela é uma puta aí. Pô, essas versões de anime aí dá pra considerar reboot? Tipo, o Full Metal, o Brotherhood, o. É um remake, né? Hunter x Hunter, né, cara? Tudo sendo. No Brotherhood, por exemplo, mudaram a história inteira, porque foi um filme ao mangá, né? Ah, não, mas o Brotherhood ele é muito melhor do que o anime. Cara, né, o original. E o Brotherhood ele é baseado na porra do mangá, e o mangá é muito bom, cara. Sim. E a história do Brotherhood ela tem mais. Como é que eu vou dizer uma expressão em português? Assim, tipo, ela tem mais. Em inglês seria guts. Ela tem mais. Culhões! Isso em inglês. É, pode ser, tem mais culhões, assim, tipo, ela não. Não é, vai, o bagulho vai lá e acontece, cara. E acabou. Sabe? É isso aí. Muito mais foda o Brotherhood, cara. Muito legal. Tem outros animes também, tem uns reboots aí. Teve o... Essa Sailor Moon eu não vi. A abertura. Sailor Moon o quê? Crystal. Pô, cara, e eu pensando, né? Não, agora a personagem principal é a Sailor Tilly Moon, que era a filha da Sailor Moon. Porra. Desenterrei, foi mal. Nossa mesmo. Sailor Moon. Cristo. Tem uma notícia em pé que ninguém se importa, mas é que eu conheci, eu trabalhei com um dos dubladores de Sailor Moon. Que bom! Ah, mas Sailor Moon tem as mina leves lá também, cara. Você é Madoka, mas. Não. Sailor Moon tem. Você sabe que é Madoka! Porra, como é que é o nome das meninas lá? É a Sailor Neptune e a Sailor Urana? Sailor Uranus! Uranus! Ah, retcon, né, cara? Uma coisa que tem bastante quadrinho, né, velho? Tem uma piranha a mais aqui? O... Tô vindo, muda de assunto já, cara. Mudei de assunto já. Ah, não, é a Saturno essa daqui, não é? A Sailor Plutão. Não, não sei, todos. Hein, cara, falando de retcon, né, velho? Isso enrola mais do que reboot até, né? Nas... Wolverine, que diga, né? Wolverine, né, cara? Wolverine Origins lá. O... Ah, vai tomar no cu com a porra, cara. Não curtiu, cara? Eu teve algumas coisas que eu curti, algumas outras eu não curti tanto assim, sabe? Tipo, algumas coisas eu acho muito forçado. Aham. Sabe? Que nem, tipo, o fato, tá, beleza, ele é um cara velho, mas ele não é tão velho. Mas, tá, e aqueles flashbacks que ele tinha no Japão feudal, sabe? Tipo, o massa do Wolverine era justamente o fato de que ele tinha tanto implante de memória, cara, que ele não se sabia a origem dele. Sim. Sabe? Acho que ia ficar muito mais legal se não contassem a origem do personagem, que ficasse no. Ficasse como uma lenda, sabe? Tipo, de onde que o Wolverine? É, porque, tipo assim, o Arma X, né? A história da Arma X, ele conta como botaram os Adamantium, né, cara? Mas não mexe Sim. nada com. Não fala da origem do personagem. É, cara. Então, tipo, porra. Deixa o maluco sem uma origem específica. Não fica dando esses retcons do caralho, sabe? Uhum. Outra coisa que é um retcon e mó galera não sabe é o lance lá do que grandes poderes vêm grandes responsabilidades lá, que isso não é nem do Homem-Aranha. É, cara, uma história do Super-Homem, essa merda aí. E aí botaram lá, e aí virou a frasezinha do Homem-Aranha, tá ligado? Apareceu pela primeira vez a frase, foi numa HQ do Super-Homem, eu não lembro qual dela. Então, tipo, é mais um retcon. Tipo, é legal? É, virou assinatura do personagem. Uhum. Mas eu acho meio escroto tu lidar com isso como se isso sempre estivesse ali, sabe? Nem manjava disso. Mas é mais ou menos por aí. É que nem, por exemplo, o Batman. O Batman virou um ninja. Tipo, agora o Batman é um ninja, cara. Antes o Batman era um maluco com 38 que lutava judô. Isso aí, sabe? Então, tipo... Sei lá, cara. Eu acho que alguns retcons eles existem e eu acho bom, acho muito bom que eles existam, porque eles acabam ajudando a melhorar a história do personagem. Uhum. A adaptar a história do personagem. Por exemplo, a gente já comentou mesmo. Os primeiros filmes do Star Wars, cara. São retcons, que eles alteram algumas coisas da história. Elas estavam pré-contadas, mas porra, um negócio ali que era ridículo, cara. Sim. De retcon, assim, que eu lembro, acho que não sei se tem mais alguma coisa que eu lembro de retcon. Me falha a memória no momento. O Flamer, lembra de mais alguma coisa aí? Um reboot, um retcon? Retcon, deixa eu lembrar aqui. É, falou José DC aí, aquela tirada da cueca do Superman, não entendo nada que já voltou, tá ligado? Oh, deixa eu ver o que mais tem. Voltou o Petro do Super Homem? Voltou, tipo, ó. Reclamaram que ele tá andando pelado aí. Ah, lembrei. O Bate Coelhão, cara. Porra, mano. Ah, pô. Que não é o Batman, né? Não é o Batman. Não. Que é o Gordon, pô. O comissário Gordon. Nossa, mano. Sério isso? Bota o Dark, sabe? Que isso, cara? Sem sentido nenhum, velho! Não, mas por que que é o Gordon? Porque o Batman parece estar machucado e o Gordon vai tomar o lugar dele nas ruas. Com uma armadura e um trabucão. Aí sim, hein, cara. Aí sim. Tá. É tipo, sei lá, o Batman ganha uma armadura. Se eu não me engano, é cueca. É, isso mesmo. Escrotidão do caralho, cara. É, tudo bem, às vezes tem um retcon que ajudam a melhorar a história, tem outros que ajudam a cagar ela mais ainda. Né? X-Men que o diga, né? Hã? Não? Hã? Exato. Aquela porra daquele personagem lá que o poder dele é ser esquecido, meu. Que merda é essa? Quem é esse? Tem um cara, eu não lembro, olha só, eu não lembro o nome dele. Mas, tipo, a moral do personagem é essa. O poder dele é ser sempre esquecido pelas pessoas. Então, tipo, o retcon é de que o cara tá nos X-Men desde o começo, mas ninguém nunca lembra dele. Isso é foda, hein? Caralho, isso é um puta, velho. Retcon, safado, caralho. Isso é igual colocar o... Como é que é o... aquele que fez os sheriffs lá, o nome dele lá, o... Rodrigo Santoro. Colocar o Rodrigo Santoro, que ele tava em Lost lá desde o começo, tá ligado? Cara, aquele lá ficou muito escroto, velho. Ó, eu até sacaneio com isso, com aquele... O bartender que tem How I Met Your Mother, tá ligado? Que, tipo, o cara nunca apareceu na série, mas, tipo, ah, esse é fulano, ele sempre esteve aqui. Aí, tipo, fazer uns flashbacks bem forçados, sabe? Mostrando que o cara tava lá em momentos específicos na série, sabe? É, cara. Tipo, ah, não, tô aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui, aqui. Ah, velho, é lamentável isso. É, eles chegaram a fazer uma equipe com o Wolverine que seria, tipo, os primeiros X-Men, tá ligado? Vocês chegaram a ver que teve um retcon assim. Ah, não é aquela que, tipo, era o Xavier Novão? É, eu acho que, eu nunca cheguei a ver. Eu lembro que fizeram um bagulho e eu sei que tinha o Wolverine na equipe, assim, que era, tipo, os primeiros X-Men, uma coisa assim, que era um retcon safado também, mostrando eles fazendo alguma coisa. Era First alguma coisa, não era? É, eu acho que... First. Não lembro o nome dessa porra aí. Mas, tipo, eu tô ligado. É. Cara, eu não consigo achar o nome do filho da puta do cara que o sonho dele é não ser lembrado, cara. Não consigo achar ele. Então tá, cara. Não, você não tem mais nada pra falar? É, e vamos que eu preciso do banheiro, cara. Esquecemos do... O Vini tá se cagando. Ah, a gente só não falou do reboot da Manchete, aquele desenho tosco que passava. Que viu, né, cara? Caralho, cara, eu sabia que ia ter uma menção nessa porra. O reboot era foda, cara. Os primórdios do CG. Não tô me cagando, cara. Eu tô me mijando, velho. Sério mesmo, você não tem ideia, cara. Véio do céu, eu tô aqui que eu tô quase explodindo. Então vamos falar sobre reboots que viram. Ah, vamos tomar no cu, valeu. É. Ô, Vini, rapidão então. Rapidão antes que você. Ai, porra. Não, rapidinho. The Hollywood Reporter. Acabou uma notícia, acabou mesmo. Tem menos de 10 horas. Que o Matt Vaughan vai dirigir um reboot do Flash Gordon. Ah, cara, que legal. Foda-se o Matt Vaughan, cara. Eu queria me ligar, meu. Vini, vamos, rápido. Porra. Que reboot tu gostaria de... O que tu gostaria se fosse rebootado? Eu queria que fosse rebootado os X-Men pela Marvel e o Quarteto pela Marvel. Tudo. Eu queria que voltasse tudo pra Marvel e a Marvel... Tudo pra Marvel e fosse... Não, mas falando sério agora. O que eu queria mesmo que fosse rebootado, que até a gente comentou lá no Hangout sobre o Demolidor... Eu queria muito que fosse rebootado e fizesse uma versão legal do Justiceiro, cara. Sim. Isso era o que eu queria mesmo, assim, que rolasse. E deixa eu ver o que mais. Eu queria muito que tivesse um Lanterna Verde legal, cara. Que eles rebootassem um Lanterna Verde. Então eu posso emendar com um aqui? Vai, vai, vai. Eu queria que todos os filmes da DC fossem feitos pela Marvel. Calma, tudo aqui... Quando a Disney comprar a Warner, a gente vai ter Vingadores versus Vingadores. Vai ter até Vingadores versus Liga da Justiça, né? É, relaxa que vai ser de boa. Só esperar a Disney comprar a Warner que deve ficar tudo show. Então tá, galera. Isso aí, curta nossas páginas e tudo. Fizemos um podcast bem tranquilo hoje. Até a semana que vem. Ah, o Gariba mandou avisar que ele queria que rebutasse a bateria do tablet dele, que ele caiu e não voltou mais. E o Vini tá querendo que rebutem a bexiga dele. Vai! Ah, vamos, cara. Oi, abraço! Até a semana que vem. Tá. Falou! Alô! Eu vou ali já volto. Peraí. Ai, ai, ai! Caiu? Não, tô aqui, tô falando, pô. Alô? Alô? Alô? Alô? Lana? Alô? Eu tô aqui, cara. Tava falando sozinho, é isso? Tava, sim. Vamos continuar a chamada, por favor? Evandro? Ih, será que deu merda lá pro lado? Caralho, que babaca, velho. Responde. Acho que foi mal pra ele, hein? Idiotas não sabem ler o chat e continuar o podcast. Ele tá no texto aí falando? Não, ele falou que no texto. Eu já volto aí, toco o baile. Porra, ah, que merda. Que grande. Esse é o nosso host, velho. Esse é o nosso host, ele vai ter que editar toda essa porra aí, porque pelo que eu entendi, eu fiquei falando sozinho aqui. Não, ficou nada, a gente tava te ouvindo, velho. Tá bom, eu achei que tinha ficado falando sozinho. Bom, em todos os casos, eu acho que vai rolar esse lance de Cavaleiro das Trevas aí. Tá, enquanto ele não vem. Evandro é um viadinho, levando da bunda, todo mundo sabe. Flamir nível terceira série. Eu sei que ele ia cortar esse nó aí pra ele. Segue. Filho da mãe, cara. É muito engraçado a Alice Flamir, né? Legal que ele só vai ouvir isso depois, velho, quando estiver editando. Não, é sério.